muito obrigado. E nós estamos ao vivo no Instagram. É, meu amigo, fique à vontade. Vá divulgando a capital, estamos que a gente agradece. Ao vivo. Tony Black, tem mais um áudio aqui. Ah. E você vai identificando e repetindo, né? Os que você não identificar, nós o identificaremos aqui, né? Vamos colocar mais um áudio aqui, né? De mais um colega de Tony Black. Vamos lá. Muito bom dia, meu querido Marquinhos Silva, e bom dia a todos que nos ouvem. Olha, Marquinhos, Tony Silva não quer passar a tarde todo dia falando, Tony Silva? Relaxa aí, rapaz, vamos botar outro áudio. Vamos lá, meu patrão, vamos saber quem vai falar agora para Tony Black. O Tony Black é, para começar, uma figura, né? Uma figuraça, uma grande figura dessa cidade, um ícone imagético, né? E quando a gente olha para ele, tem referências importantes. Para quem tem mais tempo neste chão, lembra imediatamente da questão do esporte, né? O Tony Black foi um educador físico inicialmente na sua carreira. Então, assim, deixou muitos alunos, né, que sempre lembram do professor Black, a educação física, né? A famosa educação física. Já em outros momentos era muito comum quem frequentava os estádios de futebol ver o Tony Black se deslocando em desabalada carreira para cobrir algum fato esportivo importante que tivesse acontecido dentro do campo. Então, assim, ele com... Na época ele tinha um corpinho mais cheio, né? Então era muito engraçado ver esta figura correndo. E assim, eu estou falando aqui da parte imagética, mas o Black, ele traz, acho que, aspectos muito importantes e necessários, né, para um bom profissional também, que é a questão do carisma. Ele tem um carisma tão grande que eu acho que suplanta todos os outros aspectos, né? Ele é uma pessoa extremamente carismática. Onde está o Black? Há ali uma movimentação de vibração, de energia, né? Diferenciada, que faz com que traga alegria, que traga que fique à vontade, né? O espaço, aquele ambiente, do ponto de vista emocional, né? É um local divertido. Estar com Black é garantias de sorrisos, né? Que ficaram sempre marcando momentos engraçados. Eu acho que, como repórter de televisão, ele acabou criando um estilo, né? Um estilo onde ele acaba, vamos dizer assim, sublimando, né? Aquele momento tão delicado ali, onde as pessoas estão sendo presas, né? Ou então entrevistando pessoas que cometeram crimes, delitos de toda a ordem. Às vezes, coisas pequenas que são até engraçadas, outras são graves, mas que acabam diminuindo, né, aquele impacto muito pesado, justamente porque ele dá um tratamento que torna a coisa mais leve, mais palatável, né, para quem consome, né, este tipo de informação. Então, eu acho que o Black, sem dúvida, é um dos grandes ícones da comunicação piauiense e realmente merece um destaque, um local especial nesta prateleira, ou então um capítulo especial neste livro. Muito obrigado aí, meu amigo Marquinhos Silva, um grande abraço a toda a audiência da Rádio Capital FM e vida longa para Tony Black. Uma das vozes mais lindas do rádio, William Tito, reportando-se a Tony Black. Grande Tito, tive o prazer de trabalhar com ele, é um cara realmente, não só a voz desse cara, mas o coração desse cara. Esse cara é um espetáculo de gente, um cidadão maravilhoso. Maravilhoso. Titão, foi um prazer trabalhar contigo e olha, tuas palavras realmente, como todas as outras aqui, já não sei se aguento não, coração. Eu vou mandar alguém me pegar aqui na Capital FM, porque realmente é muito legal. Eu quero dizer, tá, para você, que essa foi a maior e melhor homenagem que eu recebi até hoje. Já recebi algumas, mas essa eu te confesso. Porque são de colegas. Seus pares, né? São os pares, né? São pessoas que trabalham no mesmo lugar. E você ouvir quem trabalha no mesmo lugar com você é diferente de você receber, por exemplo, um médico te alugando, um médico diferente. Falando contigo, entende? É. Aqui não são homens da comunicação, são homens que trilham pelo mesmo caminho que nós trilhamos, cara. E eu tô assim, deveras emocionado. Você pode ter certeza. Você ouvir um carinho bacana desse, você vê um Titão desse, você vê um Chico Alberto desse, você ouvir esse cara falando contigo, te homenageando, cara. Olha, eu quero dizer pra você e o Haroldo que eu tô realmente muito emocionado. Deveras emocionado. Pois é, esta homenagem aos grandes comunicadores é ideia de Haroldo Francisco e que me incumbiu, né? De fazer assim esta, de ser a ponte, né? Entre os comunicadores e as homenagens. Meu querido Tony Black, eu estou aqui com a música de um cantor, por que que eu vou tocá-la agora? Este cantor é seu amigo, é meu amigo e também é Tom. Só que ele é Tom Kleber e você é Tony Black. Esse meu amigo Tom Kleber, eu conheci com um LP. Ele cantava com o nome de Antônio Black, Antônio Kleber, lá na Poti. Meu amigo, meu irmão. Eu sou apaixonado por Tom Kleber. Na gravação do DVD. Mas que não é, né? Na gravação do DVD dele em São Luís, tá aqui o apresentador do DVD. Eu sou apaixonado pelo Tom Kleber. E que honra tê-lo participando do. Como é que chama isso daí, Rose? Live ao vivo. Como é que chama? Live ao vivo, né? Então vamos tocar uma canção do Tom Kleber. Prepare o seu coração, seu Tony Black. Daqui a pouquinho tem mais, viu? Vamos tocar o Tom Kleber, até para agradecer essa deferência ao querido Tony Black. Quando a saudade apertar... Vamos embora, Tom Kleber, cante. Esqueça que eu estou aqui. Eu não sei ficar distante de você. Não, não dá pra viver sozinho. A saudade só me faz entender como eu quero teu carinho. Você entrou na minha vida com um jeitinho tão bonito que nasceu um grande amor sem fim. Não quero jamais despedida, não quero encontrar saída, quero você bem perto de mim. E pra sempre com você eu sei que vou, vamos viver esse amor eternamente. E pra sempre com você eu sei que vou, vamos viver esse amor eternamente. E aí? Quando a saudade apertar, não esqueça que eu estou aqui. Meu desejo é te dar muito amor. Você nasceu pra mim. Quando a saudade apertar, não esqueça que eu estou aqui. Meu desejo é te dar muito amor. Você nasceu pra mim. Você nasceu pra mim. Pra mim. Vida, com jeitinho tão bonito, que nasceu um grande amor sem fim. Não quero jamais despedida, não quero encontrar saída, quero você bem perto de mim. E pra sempre com você eu sei que vou, vamos viver esse amor eternamente. E pra sempre com você eu sei que vou, vamos viver esse amor eternamente. Quando a saudade apertar, não esqueça. Beleza, música linda. Tá aí o som de Tom Kleber, Saudade. Esta música também vai para a Celi, né? Que está ligada, Black. A Celi perguntou quantos filhos você tinha, mas você já respondeu, né? Beleza? Eu contei 25, mas ele falou que são 20, né? Bom, tem mais um comunicador, Black, que ele quer lhe homenagear. Esse cara, você gosta dele. Ele é nosso amigo, né? É um cara maravilhoso. Eu sou apaixonado por ele. Aí alguém vai dizer: eu sabia que esse locutor ia sair do armário. Nem entrei nem saí. Mas se o cara é bonito, ele tem que dizer que ele é bonito. E a voz do cara é covardia. Só fazer uma pergunta pra você. Faça, meu querido. Porque tem um ex-aluno meu aqui. Peraí, vai. Repita, vai. Como é que tem um ex-aluno meu aqui me ligando? É o Fábio, ele é poeta. Ele diz que participa sempre das programações, das emissoras. Como é que faz pra entrar? Qual é o número aqui que ele faz? Dá só a palinha. É fácil demais, diga pra ele ligar. Diga pra ele ligar se ele tiver crédito. Bota o 9 na frente, 9456-8213. 90 94 56 82 13. Se ele tiver crédito, manda ele ligar. Liga, Fábio. Bora colocar mais um áudio, Black. Preste atenção no cidadão que vai falar. Você vai saber quem é, porque esse rapaz, ele marcou um dia, viu, seu Black? Pois não. Uma entrevista para que fôssemos juntos, eu e você. No dia que você pôde ir, eu não pude. No dia que eu pude, você não pôde, né? Vamos ouvir a voz dele para você lembrar de quem que eu tô falando. Bora lá, fala aí. Fala aí, locutor. Fala aí pro Black ouvir. Bora lá. Olá, meus amigos, Ronaldão de Sá aqui passando para mandar um abraço, meu amigo Marquinhos Silva, e também não deixar de participar desse momento especial onde a Rádio Capital, hoje homenageando o nosso grande amigo, irmão Tony Black, um grande profissional do rádio, da TV, apresentador, repórter e um cara espetacular. É nosso amigo, é nosso irmão e merece todo esse carinho, todo esse respeito e toda essa homenagem. É um cara que eu tenho uma grande admiração, um grande carinho e parabéns, tudo de bom para o nosso querido amigo, irmão Tony Black. Um abraço, Marquinhos Silva, Ronaldão de Sá aqui. Beleza, olha só, uma vez, e o Black vai já falar sobre o Ronaldo. Ronaldo marcou para que eu e o Black fôssemos dar uma entrevista, né? Como é que chama? A live. Uma live, só de pretos. Quando marcou comigo, no dia que eu era para eu ter ido, aí eu adoeci. Aí no dia que era pro Black ir, ele deu problema. Já não vou mais, não. Fale aí, meu caro Black. É verdade, mas eu fui. Eu sei que eu você fui depois. Você foi depois. Foi. Fale sobre o Ronaldo Sá. Ronaldão dispensa comentário. Grande Ronaldão. Não, Ronaldo. Vou dar mais embaixo, Ronaldo. Não, Ronaldo. Rapaz, é um cara espetacular. É um crioulo. E a voz aí? Aquele programa que ele faz do Rei Roberto Carlos é uma maravilha. 30 anos. São 30 anos. É uma maravilha. Ronaldão, eu realmente estou deveras emocionado há muito tempo e você ainda entra com essas palavras. Você é uma figura que o Piauí te respeita muito. Você sim é um grande comunicador. Grande Ronaldo Sá! Tá aí o Tony Black agradecendo aos amigos. E quero aproveitar aqui, e Tony Black, pense numa pessoa que tem dificuldade de entender esse negócio de Instagram, de não sei o quê. Eu sou fraco. Aí a nossa querida Rose me informou, né? Que o Tom Kleber tá participando. Sim, da live. Não é isso? Da live, né? Bora botar mais um ouvinte aqui. Na verdade, mais um áudio, né? Dos amigos de Tony Black. Vamos? Cadê o nosso Fábio? Não ligou o nosso Fábio? Quem? O nosso Fábio? Ligou 35 vezes. Na hora que eu vou pegar pra colocar, porque é na mesma linha aqui. Na mesma linha. Ah, entendi. É na mesma linha. E se eu botar o alfa, entendeu? Aí não dá aqui. Não dá aí. Mas daqui a pouco vai dar. Fábio Brito, relaxa, daqui a pouquinho vai dar certo, viu? Bora colocar mais um áudio aqui em homenagem ao querido Tony Black. Vamos saber quem é. Alô, boa tarde. Boa tarde, Tony Black. É um grande prazer falar sobre essa personalidade que imprimiu um estilo único, que no jornalismo piauiense, assim, ele colocou na televisão a personalidade dele. Um cara engraçado, divertido, dinâmico, mas fez tudo isso sem comprometer a credibilidade, a veracidade, a seriedade da função do jornalista. O Black, sem dúvida, é um patrimônio vivo da TV piauiense. Pode ter certeza, meu amigo Tony Black, o seu nome já está cravado na história do jornalismo. E você é, sim, uma grande referência para todos nós pela sua capacidade de inovação, pela sua dinâmica, pela sua forma de trabalhar, pela sua atenção com todo mundo, pelo seu carinho, pelo seu carisma, que isso é fundamental. Você é um grande cara, viu? Super abraço para você. Um abraço também aí pro Marquinhos e para todos os ouvintes da Capital FM. Beleza, beleza. Aí a jornalista Indira, meu caro Black. Grande Indira, chegamos a trabalhar juntos na Cidade Verde. É um figuraço de gente. Eu me emociono, Indira, minha amiga. Só em ser seu amigo, para mim, já é muita coisa. Valeu e muito obrigado pelas palavras. Muito obrigado. E daqui para frente, meu amigo, a responsabilidade depois dessa homenagem aqui tem que dobrar, triplicar. Porque realmente não é fácil. A gente trilhar pelos caminhos do bem é meio complicado. E quando você recebe uma homenagem desse tipo aqui, agora é que vai ser complicado. Porque eu só tenho aqui gratidão. É a palavra nesse momento. Gratidão. Beleza, Tony Black, nossa querida Rose, ela vai tomar uma aguinha gelada, mas você tá ao vivo aqui, tô vendo daqui você, tá, viu, mesmo? Black? Ah, na live, tá... nós estamos aí. É, tamo no ar, tá aqui, na live. É, Tony Black, eu vou colocar agora uma pessoa pra falar. Pois não. Que a pessoa disse assim, eu disse, olha, nós vamos homenagear Tony Black. E ele disse assim pra mim, Marquinhos, rapaz, ó, depois você vai saber quem vai falar. Eu falei assim, né? Rapaz, nós vamos homenagear uma pessoa. Aí eu falei, nós vamos homenagear Tony Black. Aí o que é que ele disse pra mim? Marquinhos, rapaz, tem tanta gente pra homenagear. E você vai saber quem é a pessoa. Marquinhos, mas pense numa pessoa que eu respeito, que eu gosto, sou admirador, cidadão, um cara maravilhoso, caráter. Eu digo, não, mas não diga pra mim não, grave aí o áudio. Deixa eu colocar o áudio pra ver se você reconhece a voz dele. Você vai reconhecer que você é um rapaz inteligente, né? Cara, foi muito engraçado quando eu pedi pra ele gravar o áudio, né? Quando eu botar o áudio, você vai saber quem é a figura, a pessoa que fala. Bora lá. Ô, Marquinhos Silva, meu amigo velho, boa tarde. Marquinhos Silva, o que eu tenho a dizer pro Black, o que eu tenho a dizer do Tony Black é uma coisa boa, engraçada, foi meu colega de trabalho, eu praticamente comecei na televisão junto com ele, um repórter ruim, mas bote ruim nisso. O negro ficava malandrando, chegava às 11h30 da manhã. Ele não chegava com uma, ele não trazia nenhuma, um trabalho dado. Ô Black, cadê a matéria? Rapaz, os distritos estão tudo fechados, pronto. Vocês acreditam que ele dizia isso? Aí... nós tínhamos que se virar para fazer matéria. E um dia ele ainda fez uma melhor. Você se lembra daquele carro tumba lá da central de polícia? Aquele grandão? O carro ia saindo para buscar onde, não sei aonde. Ele disse, olha, a matéria importante, o carro tumba está entrando. Ô, Black, o carro tumba não tá entrando. O carro tumba tá saindo, Black. Pelo amor de Deus. Você já pensou no negócio desse? Era isso. Era uma graça. Depois ainda ia para dentro do estúdio da TV e ficar sentado lá, vendo a gente trabalhar. Um diretor lá de São Paulo, disse: ah, esse negócio é repórter. Eu pensei que esse negócio era segurança. Sai esse negócio, repórter, porque esse negócio era segurança. Você já pensou? Agora, o ponto mais engraçado dele é que o nego come. O nego come feito bicho. Ele me vendeu um burro por 12 prestações de 500 reais. Foi 10, né? Toda vez ele vinha buscar o dinheiro. Toda vez que ele vinha, desse tempo eu tinha um bar, um restaurante, uma coisa aqui, meu amigo, ele comia tudo. Aí quando foi na última prestação, eu peguei ele. Eu digo: tá aí os 300. Cadê os 200? O 200 é para pagar o que tu comeu, nego. Tu acha que eu ia te dar de comer? Mas é uma boa praça. É uma boa praça. Cidadão de bem demais. Agora, outra coisa que aconteceu é que eu tinha que apartar briga. Porque o empambado do Padre Araújo começava a frescar com ele. Tomava o dinheiro do nego emprestado, não queria pagar. Ainda queria chatear o nego. Aí o nego partia para cima: eu vou dar uma pisa desse empambado, viu? Eu digo: não, não quero esse brigadão, pelo amor de Deus. Nós fomos convidados para um restaurante, para comer comer lá no restaurante da Rua Ponta, ali, para atrair as pessoas, que a gente tinha fama. O programa era muito bom, era famoso e tal. Aí nós começamos a brigar, quando foi um dia, a mulher expulsou nós de lá. Não, não quero assim mais não. Vocês estão exportando a freguesia. Foi desse jeito, tal. Meu amigo Black, bom dia para ti, Marquinhos Silva, bom dia para você. E bom dia para a Rádio Capital. Meu caro Black, o Paulo Brito, ele começou tarde no rádio, mas é um fenômeno de audiência. E Black, ele tá com as limitações da saúde, mas quando eu falei no seu nome, eu gravo agora. Reporte-se aí sobre Paulo Brito. Uma figura esse cara. Foi uma das melhores épocas que eu trabalhei na televisão, foi quando o Paulo Brito... Ele chegou à TV Antena 10, que aí era Paulo Brito, o Padre Araújo era o apresentador, ele comentava e eu fazia as reportagens. Foi um cara que eu aprendi muito com esse cara aí. Ele, a idade dele, um pouco mais avançada do que a nossa. E a gente tinha sido como um pai. E ele tem um crânio espetacular, ele tem um pensamento, ele é um cara realmente muito bacana, o Paulo Brito. E o Paulo Brito tem uma história interessante. Nós fomos para a terra do Paulo, do Pádua, dos festejos. E lá, rapaz, ele matou um porco, pagou para três caras do lá da terra matar um porco enquanto o Pádua dormia. E aí me deu a banda desse porco e ficou com a outra banda. A gente veio embora, o Pádua ficou lá dormindo, né? Essa história é interessante demais. Mas ele fez isso porque sabia da nossa amizade, sabia da... Cara, foi um tempo muito bacana. O tempo, Paulo Brito, Tony Black e Pádua Araújo. Foi realmente um espetáculo na TV Antena 10. Pode ter certeza. Foi realmente muito bacana. Paulão, eu sei. Agora, só que o Paulão nunca me deu os outros 200. Então, hoje está me devendo os 200. Do bug. E Black, ele falou pra mim: Marquinhos, quando desligou, né? Ele falou: Marquinhos, pense num preto direito, um preto correto, um preto decente. Ele falou, ele deixou bem claro isso: pense num preto direito, decente. É Tony Black. Black, agora há pouquinho, na nossa conversa, nessa homenagem que a Rádio Capital lhe faz, né? Uma ideia realmente do nosso querido diretor-geral Haroldo Francisco, né? A gente falou, passei brincando, falei até com um amigo meu, assim, passando rapidamente brincando, mas eu localizei um amigo nosso, que ele é seu amigo, é meu amigo, e do Oliveira, lá da Sucatia, né? Por aqui o nosso querido radialista Haroldo Francisco. Eu vou colocar esse áudio, depois desse áudio aqui, eu vou colocar o nosso Haroldo para lhe cumprimentar, tá bom, Black? A gente falou aqui, en passant, como dizem, né? Sobre um colega nosso de rádio, Aí a gente falou rapidamente, mas eu, Black, quando eu era liso, agora não, porque tem Haroldo Francisco na minha vida, né? Mas quando eu era liso, eu ia lá no Seu Oliveira, Marquinhos, o que você quer? Eu digo, eu tô liso, pois você vai ter dinheiro e carro. Aí me dava R$50. Lembro demais. E um Fiat daqueles que falta não sair do lugar. 147, é, das aqui, antigas. Dá pra mim e pro Bob Robson, né? Verdade. E ó, coincidência, ele, esse moço também, ele é amigo do Haroldo, o falecido Oliveira. Né? Sim. Da sucatinha. A gente se encontrava muito lá, hein, Haroldo? Aí eu vou colocar o áudio desse nosso amigo, que eu até brinquei. Rapaz, ele ainda tá vivo. Vou colocar o áudio dele agora. Marquinhos, eu quero falar para o Tony Black. Vambora, você vai falar agora. Você vai lembrar dele. Deixa eu colocar o áudio dele aqui. Ele tem uma voz assim rouca, mas você vai gostar da prosa dele. Vamos lá. Marquinhos, rapaz. Você não sabe a satisfação, moleque, que é de ouvir a sua voz. Você sabe que eu comecei no rádio imitando você. Você foi um pedestal para mim, entendeu? E eu conto isso nas minhas histórias, nas minhas entrevistas, na televisão. Agora mesmo, no Mariano, eu contei essa história. Eu venho contando há muito tempo que você é uma inspiração para todos os locutores que começaram antes de você. Por que antes? Porque a gente teve a inspiração antes. Você estava no ar e a gente ficava lá atrás, né, tentando imitar você. E eu imitava você assim, tentava, de todas as maneiras. Então, cara, um carinho imenso por você, satisfação maravilhosa, tá bom? Muito obrigado por você ter conseguido, né, o meu contato, porque eu já tentei de mil maneiras encontrar o seu e não encontrei. E agora a gente se encontrou. Valeu, Marquinho, um abraço, meu querido. Tony Black tá sabendo, né, que vai pro show e você é meu convidado do dia 16 de agosto lá no Espaço Cultural Ar Livre, embaixo da ponte. Já fez a propaganda, o Bob Robson. Reporte a Bob Robson aí, meu querido. Bob Robson é realmente um grande amigo. Ele é um grande guerreiro, um grande regueiro, entende? E dos shows dele eu sempre vou. Sempre vou fantasiado do reggae, que é a coisa que eu gosto. E é um irmão pra mim. Ele é uma figura extraordinária. Agora chega por aqui, Haroldo Francisco. E Haroldo, tu visivelmente emocionado com esta homenagem que você preparou aí com o Marquinho, porque eu tava dizendo ainda há pouco, se vier fazer qualquer tipo de homenagem a mim depois que eu morrer, meu amigo, não, eu venho buscar pelo pé, porque homenagem é isso aqui, é você poder ouvir das pessoas, é você poder abraçar as pessoas. Então assim, sei lá, uma homenagem dessa aqui, eu durante toda a minha vida, né, eu não recebi. Já recebi homenagens, já recebi abraços, mas como esse dessa tarde aqui na Capital FM, para mim vai ficar na minha história, vai ficar na minha memória. Bob Robson, negão, nós vamos sim, dia 16, curtir o reggae, meu irmão. Valeu, meu preto. Pois é, nós estamos aqui na nossa Capital FM, nesta homenagem a Tony Black, essa referência na comunicação. Por aqui, o diretor-geral da Rádio Capital FM, o nosso radialista Haroldo Francisco, né? Quando teve a sugestão do seu nome, a alegria do Haroldo foi realmente contagiante. Melhor do que eu, ele, para cumprimentá-lo. Boa tarde, Haroldo Francisco. Boa tarde, Marquinhos Silva. Boa tarde, Rose. E uma boa tarde assim especialíssimo para o nosso convidado Black. Eu ouvi a entrevista da sua presença aqui com a gente desde o começo, desde a hora que o Marquinhos abriu o programa. Eu estava com a família em Barra Grande e vim para cá único e exclusivamente para lhe abraçar, e eu faço isso com muita tranquilidade e com orgulho imenso. E até porque, se eu não fizesse isso, eu não cometeria uma falta, eu cometeria um crime, tá? E por que que estou aqui? Por que que eu saí de Barra Grande para vir aqui para te abraçar? Porque você é merecedor, você tem uma história de vida bonita e sempre à frente de tudo, você é uma figura humilíssima, né? Humilde, assim mesmo no superlativo. E a Capital FM, nós seguimos aqui uma orientação, vamos dizer assim, do nosso querido Nelson Cavaquinho. O Nelson Cavaquinho, ele, juntamente com o Brito, né, eles fizeram uma música que é eternizada, tanto na voz dele, como na voz da Divina Elisete Cardoso, né, na voz de Bete Carvalho também, tá certo? Os grandes sambistas da música popular brasileira, eles cantaram, né, imortalizaram esse pensamento do Nelson Cavaquinho e do Brito, né, e do Guilherme de Brito, que diz exatamente aquilo que você falou, né, quando você referiu-se que você prefere as homenagens com as pessoas vivas. Você até deu um exemplo, que a prefeitura de Teresina quis homenagear o seu senhor pai, e você declinou dessa homenagem em razão de que você prefere que essa homenagem seja feita com a pessoa viva, né? Não tenha dúvida que o Nelson Cavaquinho comunga do mesmo pensamento que você. E eu não sei se você lembra da música: depois que eu me chamo a saudade, não preciso de vaidade, quero preces, nada mais. Essa canção, além, né, como disse, além do Guilherme de Brito e do Nelson Cavaquinho, cantou também Nelson Gonçalves, brilhantemente, a Divina Elisete Cardoso e os grandes, repito, os grandes sambistas do Brasil, os grandes cantores da música popular brasileira, eternizaram esse samba do Nelson Cavaquinho e do Guilherme de Brito. Bom, muito bem. Então, seguindo esta orientação dos dois, de Nelson Cavaquinho e do Guilherme de Brito, é que a Rádio Capital FM está aplaudindo você muito orgulhosamente, quero que você saiba disso, muito orgulhosamente. Você nos honra muito aqui com a sua presença, você nos honra muito, tá certo? Compor o nosso memorial do rádio, que logo que você entra ali na nossa emissora, você passa da recepção, do lado direito você tem uma sala que ela é dedicada, ali tem as fotografias dos radialistas que nós homenageamos, né? E hoje nós vamos ter a alegria, eu, Marquinhos Silva, Rose, que nesse momento nós falamos em nome de toda a família Capital FM, né? O Chico Alberto, que se pronunciou também aqui e que gosta muito de você, que te quer muito bem também, enfim, todo mundo, a Aninha que está no litoral, todos que compõem a família Capital FM, receba, tá certo, esta homenagem que nós achamos justíssima e muito pequena, tá certo? Porque para o tamanho do comunicador que você é, tá certo? Então, mas logo que termine essa entrevista, nós vamos concretizar esse ato que é de lhe entregar, né, uma lembrança e também o descerramento da sua fotografia aqui no Memorial do Rádio. E nós fazemos muita questão de homenagear essas pessoas, porque assim, Tony, fazendo coro com você, tem que fazer isso enquanto a pessoa está viva, né? Enquanto a pessoa está viva. Então, nós, durante o mês que está se findando e o mês próximo, nós temos homenageado os grandes radialistas, entre eles você se inclui, né? Por quê? Porque essas pessoas são merecedoras de aplausos. E a gente, é difícil de ver você, às vezes as pessoas fazem homenagem às mais variadas, aos jornalistas e tudo, e de repente esquecem as pessoas importantíssimas também do rádio. Você é completo, você faz, você é visto, é ouvido, né? Só faltou ser lido, mas acho que você ainda teve algumas intervenções em jornais, né? Sim. Aqui em Teresina nós temos o Pedro Alcântara, que é visto, lido e ouvido, né? O nosso querido Pedrinho, que inclusive dá nome ao departamento de jornalismo da nossa emissora, da Capital FM, né? Bom, muito bem. Então, receba o nosso abraço, o nosso carinho. Eu queria dizer para você que a minha mulher, Jéssica, queria muito também com as minhas filhas estarem aqui, tá certo? Mas como estão em período de férias, tá bom? Eu lhe peço as desculpas em nome delas, tá certo? Mas receba o abraço delas. Jéssica, minha mulher, minha filha Maria Flor, minha filha Maria Cristina, minha filha Franciane, tá certo? A minha filha que mora em Nova York, Luciana, doutora Luciana, e também a de Salvador, Priscilinha. Então, em nome da minha família e em nome de toda a Capital FM, receba esse meu abraço, tá certo? E esta homenagem que nós compreendemos justíssima. Por isso é que eu tô aqui. Saí de Barra Grande para vir para cá, para te aplaudir, para te abraçar e dizer da minha alegria em ter você aqui com a gente. E a recíproca é verdadeira. Você sabe da amizade que eu sinto por você, não é uma amizade de ontem nem de antes de ontem, é uma amizade antiga. Eu me recordo você como dirigente de futebol, como homem ligado à parte da medicina. Você é um cara extraordinário. Eu tô chorando desde a hora que eu cheguei aqui nessa emissora, porque é para mim até hoje, pode até ser que alguém amanhã e faça uma homenagem diferente, que eu acho muito difícil, diferente dessa aqui, porque estou extremamente emocionado. Olha que você ouvir o que os colegas te falam. Aí, a partir de um cara que é ligado à comunicação, que é ligado à saúde, que é ligado à sociedade, você é um cara super conhecido, um cara super amado, assim como é Marquinho, eu me sinto, olha, sem palavras. E a gente está num período difícil. Eu estava dizendo para o Marquinho, são 22 filhos, não tive condição de trazer nenhum, todos trabalhando. Todo mundo, papai, a gente não pode fugir, infelizmente. Mas eu queria estar aqui com os blequinhos, mas tem uns 10 deles, com certeza, ouvindo. Tem uns em Fortaleza, outros em São Luís, espalhados os filhos da gente, assim. Mas porque a família realmente é a base de tudo, né? A gente sem família, nós não somos nada. Não é nada. Nós não somos nada, né? Verdade. Então eu estou extremamente feliz com essa homenagem. Eu, sinceramente, eu não sei, assim, não tenho palavras. Eu me perco aqui porque é emocionante. É uma coisa realmente. Eu quero desejar, assim, a vocês, que essa emissora possa crescer muito mais ainda e se torne uma televisão também, porque vai se tornar, o caminho é esse, né? A comunicação. E eu quero dizer para você, eu já tinha dito, Marquinhos, o maior meio de comunicação. Em julho do próximo ano, vamos estar no ar. Aí, tá vendo? Então, o maior meio de comunicação ainda é o rádio. Porque a televisão, você vai, você tem o ser humano tem aquele negócio de querer aparecer, de querer mostrar a sua cara, mostrar o seu rosto. Mas é aqui onde você aprende, é aqui onde você tem a noção de o que é comunicação, é o rádio. O rádio, para mim, já disse anteriormente, ainda há pouco, é o maior meio de comunicação. E está de parabéns a Capital FM, está de parabéns a direção, os seus funcionários, os seus colaboradores, os seus ouvintes. Porque realmente, olha, eu estou emocionado. Olha, Black, só a propósito do rádio, da força que é o rádio. Agora, com essa situação que passou no Rio Grande do Sul, sem energia, nada, sem televisão, sem coisa nenhuma. Ora, não tem energia, não tem nada. Não tem nada. E aí, de repente, foram se socorrer de quê? Foram se socorrer do radinho de pilha, né? Grande parte do Rio Grande do Sul, com toda essa situação que passaram agora recentemente, eles foram se socorrer do radinho para saber aonde que estavam, como as coisas estavam acontecendo, né? Então, a força do rádio é imensa e a cada dia, a cada momento, quando se pensa, quando se imagina, diz, eita, agora o rádio, aí ele, como uma fênix, é verdade, né, se fortalece e reaparece de forma grandiosa. Mas grande, grandiosa e grandiosos são exatamente as pessoas que fazem o rádio. É verdade. As pessoas como você, como a Rose, como o Marquinho Silva. Eu sou um novel. Eu não tenho mais, Black, registro profissional, como profissional de saúde. Eu não tenho. Eu tenho hoje registro de radialista, tá certo? Que me deixa muito feliz, que me deixa muito satisfeito. É evidente, é óbvio que eu não tenho o brilho que você tem, eu não tenho o brilho que a Rose tem, eu não tenho o brilho que o Marquinhos Silva tem, que o Chico Alberto tem, né? Que os meninos que compõem a nossa emissora, os radialistas que compõem a família Capital FM são possuidores, mas eu tô tentando. Aos pouquinhos, procurei e tenho procurado diuturnamente me qualificar, né? Fiz com rádio do meu querido amigo, né? Iraildo, que é uma figura maravilhosa, que tem contribuído muito para a cultura radiofônica do estado do Piauí. Então, eu estou muito feliz e muito orgulhoso de dizer que sou radialista. Não, repito, com o brilho de vocês, mas estou tentando, aos pouquinhos, chegar próximo. Eu que queria um brilho desse aqui. Grande Haroldo, grande Haroldo. E agora eu, Antônio Black, geralmente não é de bom alvitre, né? É você deixar os convidados numa situação, sabe? Uma situação ruim, né? Mas eu vou tentar lhe deixar. Só se Black, for. Diga pra mim o nome dos seus 20 filhos, diga aí. Como é? Diga pra mim o nome dos seus 20 filhos, diga isso aí. É 22. Eu digo os 22. Você tá me desafiando a dizer o nome dos 20. Diga os 20, diga pelo menos 20. Não, diga 15. Não, diga 10. Não, eu vou começar pelos mais velhos. A mais velha é a Thaís. A Thaís, ela pertence à Igreja Universal. Ou não? É a única filha que eu tenho fora do catolicismo. Eu quero dizer para você que eu estou há três anos na casa de Deus, entende? Eu também hoje eu sou um homem evangélico há três anos, entende? Aí depois da Thaís vem o Tiago Black. O Tiago Black é o filho mais velho homem. E depois eu tô vindo na sequência. Tiago, aí o Talisson. O Talisson hoje trabalha no shopping. Aí tem o Tanderson, que trabalha em Timon. Ele é organizador aí de casas comerciais. Não, de casas comerciais. Foi não. Entendeu? Foi não. Aí depois dele vem a Tamires. Depois da Tamires vem a Tânia. Depois da Tânia vem a Renata. Aí começa a mudar. E por que mudou a letra? É, aí começa a mudar. Porque a pergunta. Olha, por isso que eu digo, o rádio é o rádio. A pergunta foi mais do que precisa. As mães começaram a dizer, por que que tu colocar só nome com T? Eu digo, não, é porque a minha primeira filha é com T e sim, os outros vão acompanhar. Aí a Renatinha, né? Aí vem a Renata, aí vem a Vânia. A Renata é irmã do Tiago, da mesma mãe. Certo. Aí vem o Bruno aqui da Pissarra. É, depois do Bruno, que é o único que eu tive só ele de uma mãe. Pois não. Porque a Tatiara, o Tandos e o Thaleson são da mesma mãe. A Renata e o Tiago, da outra. Aí tem o Tomé, que é aquele Tomé, que só acredita no que vê. É verdade. Eu tive que colocar um Tomé. Quantos eu já disse aí? Você já pediu só? É bem uns 32 já aqui. Entendeu? Então, são filhos, todos eles registrados, graças a Deus. Entendeu? Todos eles, tem aquele negócio de pensão, mas tinha que... Black, mandaram aqui uma mensagem, mandaram uma mensagem dizendo o seguinte, aí pensão não é problema, né? Dizendo aqui na mensagem. Não, mas a pensão não foi problema não, porque sim, graças a Deus, eu sempre, né? Quem não morava comigo, quem morava não precisava de pensão. Claro, claro, né? Claro. Agora o detalhe, dessas 10 mães, eu só me casei uma vez só, que foi com a mãe da Tatiara, do Tanderson e do Thaleson. As outras foram apenas os cílios, umas foram embora porque eu não... Você não quer casar? Não, casamento não é tudo, tem calma, vamos com calma, né? Yes, vai casar. Então aí é o seguinte, o único que foi para o ramo da comunicação foi o Tiago, que hoje ele trabalha na Meio, né? É, o Tiago Black hoje é um homem da comunicação. Foi o único que... E eu ainda não queria que ele fosse. Rapaz, vai fazer medicina, vai estudar medicina, vai ser um médico. É, Black, né? Aproveitar o nosso Haroldo aqui no estúdio. Haroldo, fique à vontade para fazer qualquer pergunta ao Black que você entenda. Por gentileza, fique à vontade, Haroldo. Black, ele é um polivalente, né? Ele é um polivalente na comunicação. E eu tive ainda a felicidade, o prazer de ser entrevistado pelo Black como dirigente esportivo. Verdade. Né? Como dirigente esportivo. E também fico muito feliz porque ele é um educador físico por formação, portanto, um colega, né, da saúde. E em todos esses eventos que o Black exerce, ele sempre faz de forma de excelência. Então deixa a gente muito tranquilo, deixa a gente muito feliz. E tá aí a explicação porque essas crianças todas não sentiram dificuldades em suas formações, exatamente porque tinha o pai que sabia ser polivalente, que sabia ser amigo, que sabia ser pai, que sabia ser companheiro, que estava presente. E você imagina o seguinte, Black, numa época dessa, você ter um filho, né, que orgulha a sociedade, que orgulha os pais, isso já é uma coisa fantástica, que a gente tem que fletir os joelhos, né, tem que fletir as pernas, melhor dizendo, e os joelhos, e agradecer a Deus. É verdade. Você imagina ter uma prole relativamente grande, né, como é o caso, e todos eles iniciados na vida, te dando alegria, te dando orgulho. A gente não vê o Black sendo preciso noticiar coisas ruins, porque assim, diz, não, Deus, claro que Deus, mas Deus também precisa da ajuda dos seus filhos, né? Sim. Não é verdade? Sim. Então Deus te ajudou muito, mas os seus filhos também, eles ajudaram, no sentido de, primeiro, reconhecer que o pai é um gigante, né? Que tá ali apoiando, que tá ali fisicamente também, que tá abraçando, que tá compreendendo, que tá acalentando. Então, isso não é à toa. Não. É porque a árvore é que é boa. A árvore é boa. Por essa razão, tantos filhos e todos eles encaminhados na vida, como a gente diz, e de forma respeitável na sociedade. Isso aqui é muito bom, isso aqui é bacana, e só se deu exatamente, só se dá exatamente por conta do pai, né? Por conta do pai. Com todo respeito às mães, claro, claro, óbvio, mas o pai que comanda a coisa toda, e é por isso que tá, graças a Deus, todos eles bem, né? Black, você, por muito tempo, eu ouvi quando você falou sobre o Milton, né? Sobre o Zé Gonçalves e Arthur. E Arthur, né? Arthur tá com Deus. É, o Zé Gonçalves, você inclusive também o entrevistou depois, muitas das vezes, porque ele foi presidente do River Atlético Clube. Sim. E aliás, o Milton River... trabalhava no Flamengo. Exatamente. O Milton trabalhou no Flamengo. Médico do Flamengo do esporte, tempo. Mas foi médico do Flamengo por muito tempo, né? E uma grande figura. Todos eles, todos os três. Seres humanos fantásticos, fantásticos, maravilhosos. Né? Eu devo muito aos três. Pessoas maravilhosas. Eu ouvi quando você estava dizendo que recebeu a bolsa de estudo do Andrés, né? Tanto você como outros mais também tiveram essa. E naquela época, só estudava no Andrés. Olha só. Sim, eu vi só, você falou, né? Você citou pessoas expressivas, inclusive um ex-senador da República, um atual deputado federal. Exatamente. Não é? E também o seguinte. Olha a turma, olha o nível da turma, Paulo César Vilarino. Sim, sim, sim. Mas o mais importante. Doutor Kelson, sim, juiz. Sim, sim, tem figuras expressivas, mas você lembrar que esse colégio foi inspirado, né? E iniciado por Júlio, que é médico, pneumologista, né? Que nós amigos chamamos de Júlio Pão, Zé Gonçalves, o Arthur e o Milton, né? E todos, sem exceção, figuras formidáveis, figuras merecedoras do maior aplauso, três deles médicos formados na primeira turma de medicina da Universidade Federal do Piauí, né? Fizeram agora 50 anos de formados. E o Zé Gonçalves, que eu tenho assim uma aproximação maior, até por conta do nosso River, né? Da nossa paixão clubística, que é o River Atlético Clube. O Zé Gonçalves foi um dos maiores presidentes do River e, infelizmente, não tem assim essa... não aparece com essa relevância toda. Verdade. Para tu ter uma ideia, o Zé Gonçalves teve a foto dele na galeria de ex-presidentes do River, porque eu achava aquilo um absurdo. Ora, como é que o River, que foi presidido por uma figura de excelência como o Zé Gonçalves, um educador, um médico, um cidadão, né? Como é que não tem aqui a foto? E outra coisa, dirigente campeão. Campeão. Campeão, você lembra disso? Dirigente campeão, como é que não tem aqui a foto da galeria? Não. E aí nós fizemos essa justíssima homenagem, né? E ele foi lá descerrar a foto dele na galeria do River Atlético Clube. Então assim, a Capital FM está aplaudindo Tony Black, está aplaudindo o nosso, o penúltimo, melhor dizendo, foi o Roque Moreira, né? É aquela sala ali da frente, desde que o Marquinho consiga, a gente consiga localizar os familiares do Roque, nós vamos fazer ali, uhum, né? A sala Roque Moreira, aí logo que você entra vai ser a passarela Eden Cunha, entendeu? Já fizemos a homenagem para o Tomás Vitorino. Tomás Vitorino também, né? Já aplaudimos aqui o nosso querido Buim, já aplaudimos também o nosso querido Joel Silva, que é um ícone da comunicação piauiense, né? É o Luiz Maranhão. Dona Ana Maria Silva, né? O Baiguel Silva também. Baiguel Lima também, perdão, né? E estamos com uma lista que são de pessoas igualmente como você, merecedoras de aplausos e da atenção da Capital FM. Eu acho isso correto, eu acho isso justo. Eu acho que a Capital brilhante. FM faça isso, porque é uma forma e uma maneira de contar a história do rádio do Piauí, né? Como é que você pode falar do rádio piauiense e da importância dele se você não falar de Tony Black, se você não falar de Weyden Cunha, se você não falar de Baiguel fazendo polícia há 30 e tantos anos na Rádio Fusora? Como é que você pode falar da Rádio Fusão piauiense se você não cita Joel Silva, né? Se você não cita a própria dona Ana Maria, né? E assim, Tomás Vitorino, Roque Moreira. Roque Moreira, ele hoje está se confundindo. E olha só, pós-morte, o Roque está se confundindo com o rádio do Piauí, com a própria história do rádio piauiense. Então, você comete crime quando fala da Rádio Fusão e não cita essas pessoas. Esse projeto, há muito tempo que ele estava em minha mente, e uma época eu tinha conversado com a professora, a doutora, professora da Universidade Federal do Piauí, que trabalha hoje na TV Assembleia, foi secretária Sequef. De comunicação, Sequef. Cristiane Sequef, né? Eu tinha pedido a Cristiane Sequef, a professora Cristiane Sequef, para a gente elaborar esse projeto, mas estava muito próximo da, estava ainda, o pessoal estava pós-pandemia ali, a coisa muito quente ainda, e a gente disse, não, vamos esperar um pouco mais, né? E aí, de repente, a gente começou a fazer essas homenagens. Eu me sinto muito alegre, muito contente, muito feliz pela Capital FM ter dado esse pontapé inicial de nós aplaudirmos a todos que fazem o rádio, a comunicação do Piauí. Quando você lembra que Carlos Augusto de Araújo Lima, olha só, Carlos Augusto de Araújo Lima, ele tinha, Black, não sei se você tem essa informação, mas ele no horário de meio-dia até 14 horas, o Carlos Augusto de Araújo Lima, ele era o dono de Teresina. Verdade. Você passava em todos os lugares e os rádios à altura, né? O Carlos Augusto de Araújo Lima falando da cidade, do estado, do Brasil, através das ondas da Rádio Pioneira de Teresina. O rádio é tão encantador e tão importante. Só para tu ter uma ideia disso, eu não sei se você tem essa informação, se a Rose tem, se o Marquinhos Silva tem, mas poucos colegas nossos radialistas têm essa informação. Você já ouviu falar numa rádio chamada Itatiaia? Sim. Essa rádio é em Minas Gerais. Essa rádio, ou dos estúdios dessa rádio, saíram 78 políticos no estado de Minas Gerais. Eu não estou falando de 7, eu não estou falando de 8. Eu estou falando de 78 radialistas da Rádio Itatiaia, em toda a sua existência, saíram dos estúdios para serem vereadores, para serem deputados estadual, para serem senadores da República, para serem deputados federais. Daí tu vê a importância do rádio. A rádio Excelso da Bahia, onde eu morei 28 anos, tinha um repórter fantástico, uma coisa linda. Ele ia de blazer. Como é de blazer? Não, de smoking. Para fazer reportagem de campo quando nos jogos Bavi, de Bahia e Vitória. Ele ia de smoking. Ele fazia uma festa dentro do estádio. Aquilo que você sabe fazer muito bem, Black, também. Por isso que eu digo que você é uma figura polivalente na Rádio Fusão, na comunicação, né? A Bahia teve um governador de estado. Saiu repórter. Ele era repórter de campo. Olha só, ele era repórter de campo da Rádio Excelso da Bahia, Marquinhos Silva e sim. E ouvintes, e tornou-se governador do estado da Bahia. Estado da Bahia por duas vezes, depois ministro, depois senador da República. Eu falo de Paulo Souto. A Rádio Excelso também De lá saiu e hoje ele é dono da rádio dele. Ele é radialista, ele cancelou o registro de economista. Olha só, ele cancelou o registro de economista por formação e hoje ele é somente radialista. Chama-se Mário de Melo Kertz, um dos prefeitos mais importantes da cidade de Salvador. Saiu da Rádio Excelsior e depois colocou, hoje ele é o dono da Rádio Metrópole. Não tem mais registro profissional, só tem registro profissional de radialista. É? No Rio Grande do Sul, nós temos também exemplos de radialistas que foram guindados à condição de deputados federais. Um deles célebre, que foi presidente da Câmara dos Deputados, quando aconteceu aquele episódio dos anões, tá certo? Ele presidia a Câmara dos Deputados. Ibsen. Exatamente. Deputado federal. Deputado federal pelo estado do Rio Grande do Sul. Né? Tava lá. Então, o rádio é de uma importância que é um cientista que tem inclusive ligações conosco aqui no Piauí. Cientista renomado em todo o mundo. Ele tem ligações com o Campo Maior, né? O cientista é o Zimar Coutinho. O Dr. Osimar era cientista, médico, cientista. E ia Marquinhos Silva, Black, Rose. Ele chegava na rádio Excelsior. Ah não, na Sociedade da Bahia. Ele chegava na Sociedade da Bahia, todo timidozinho. Paletó, que ele era muito elegante também, né? À noite para fazer um programa que você deu sequência, né? Vocês comentaram aqui ainda agora que o bacana... Segredos de Amor. Exatamente, ele só não fazia exatamente essa coisa, mas ele recitava, ele dizia de poesias, ele fazia, oferecia música e tal. Eu estou falando de professor, doutor, pós-doutor Elzimar Coutinho, né? Da Rádio Sociedade da Bahia. Então, o rádio é encantador. Verdade. Né? O rádio é encantador. E a gente tem mais é que bater muitas palmas para vocês que fazem um rádio competente e para você, Black, que faz um rádio que nos orgulha muito, tá certo? Que nos deixa muito feliz, que nos deixa muito satisfeito. E eu quero que você saiba que a Capital FM, tá certo? Se sente honradíssima em tê-lo aqui com a gente agora, tá certo? E mais, de imortalizar você no Memorial do Rádio da Capital FM. Para mim é uma honra muito grande, viu? Eu estou aqui congelado, viu? É realmente uma homenagem que me deixa deveras emocionado. Eu estou extremamente feliz. Para mim, nesses anos que eu tenho, que o Marquinhos é louco para saber minha idade, mas eu vou falar para ele só mais tarde ali fora do ar, porque o Black, ele já me colocou. Desculpa te interromper, eu queria aproveitar uma coisa aqui, mas eu sei que você é uma figura séria e decente. Black, eu aumentei, eu comecei com R$500, hoje são R$5.000. Quem tiver, não vale montagem. Não vale montagem, até porque eu tenho, eu passei na caserna com você, eu tenho um amigo que é craque para identificar a montagem. Eu estou ofertando, e quando você tiver oportunidade por aí, você diz, olha, vai lá na Capital FM que você ganha R$5.000. Na hora. Você tem notícias de Marquinhos Silva jogando no Flamenguinho do Pato Preto? No Flamenguinho do Pato Preto? Sim. Quem não foi Tony Marquinhos Black. Silva? Mas eu sou sincero. Não tem, Black. Não, é evidente que não tem. Eu não tenho, não tenho. Não tem. Eu posso mentir aqui. Mas ele quis plantar uma informação dessa um dia desse aqui. Chegou um camarada. Mas ele tá dizendo... Eu acho que ele tentou lá com o rapaz. Teve um convite, o rapaz veio aí. Aqui na hora ele quis, doido pra ganhar esse dinheiro e tudo. Orientou o moço pra dizer. Aí eu digo, o senhor traz a fotografia. e o senhor. Não. Naquela não época estava em 3 mil. Mas ele está dizendo, né, que ele não tem. Ei, meu caro Haroldo, meu caro Black. Estou dizendo que se ele souber. Ah, certo. Que ele pode meu caro Haroldo, meu caro Black, nós temos 10 minutos desta homenagem que começou às 2 da tarde. Estamos a uma hora. Não, eu tenho duas mensagens aqui. É, nós temos duas mensagens, coincidentemente, dentro do tempo. Não foi calculado para ser assim, mas temos duas mensagens. E como nós temos apenas 10 minutos para concluir a nossa homenagem, que começou às 2 da tarde, sim, vamos colocar aqui essas vozes. Imagino que você as reconheça, se não, nós vamos identificá-los. Vamos ouvir então aqui quem são estas pessoas que falarão aí para Tony Black, o nosso homenageado. Muito fácil. Este profissional que eu admiro tanto, para mim é uma satisfação poder aqui ter essa oportunidade de expressar o meu carinho ao Black. Este cara que é muito preciso nas suas matérias, muito seguro. E é uma pessoa que a gente se inspira nele, né? Cara que é comunicador, trabalha no meio, se inspira no Black, porque ele é muito seguro. E aí, eu que também sou do meio da comunicação, também sou comunicador, eu observo muito as matérias do Black, a tranquilidade, a segurança. E o Black é pai de um grande amigo meu, do Thiago Black também. Thiago, que é um cara que eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu tenho uma história interessante. O Black, quando ele apresentava um programa na TV Cidade Verde, eu fui me apresentar no programa dele e cheguei atrasado. Aí o Black já veio logo: porra, isso é hora pra tu chegar, porra. É pra tu aqui mais cedo e tal. Então, mas assim, ele, um cara super bacana. Realmente eu estava atrasado, mas Black, prometo, da próxima vez que você me chamar para algum outro, um programa, para um show, alguma outra coisa, eu não vou atrasar, isso eu te prometo. Um abraço, Black, e saiba da minha admiração por você, tá bom? Este grande profissional, um abraço do Rato do Forró, que Deus abençoe sempre, e você é o cara, Black. Tá aí o grande Rato do Forró. Eu me lembro desse dia. É porque ele entende mais do que nunca. Rádio, televisão, a comunicação tem o tempo, né? Pra você começar, pra você encerrar, pra você levar, né? Então o Rato chegou realmente atrasado. Eu fazia polícia de segunda a quinta. Quando era na sexta, era só as bandas. Era só cantor. Podia explodir o mundo, eu não dava uma notícia de polícia, não dava, ou seja, notícia ruim. A gente levava os cantores, as bandas, e nesse dia lá chega o Rato do Forró para se apresentar. Eu digo: Rato, pelo amor de Deus, olha a hora aí, como é que a gente faz? Eu tinha dito para ele a hora, o momento, o instante, mas ele sabe, acima de qualquer coisa, ele é um homem da comunicação, e ele me entendeu, como ele acabou de citar. Grande locutor, grande cantor, grande amigo acima de qualquer coisa. Rato do Forró, obrigado, irmão. Beleza, Tony Black, meu caro Haroldo, ouvintes, tem mais um áudio para o Tony Black. Vamos saber quem está falando, Tony Black. Alô, Marquinhos, amigos da Rádio Capital, aqui Gil Bala. É um prazer estar participando do seu programa. Eu quero primeiro parabenizar aí a produção do seu programa por essa homenagem hoje sendo feita ao profissional Tony Black, né? Um profissional irreverente, amigo, né? Brincalhão, sempre alegre. Eu tive o prazer de trabalhar com o Tony Black no Sistema Clube de Comunicação, eu na FM Clube e ele na saudosa Clube AM 700, fazendo lá exatamente o Momento Policial, né? Um programa que durante muito tempo foi comandado pelo Eudes Pereira, né? De saudosa memória. E ele apresentava e apresentava muito bem, é um craque na área policial. Não é à toa que ele é o melhor repórter desse segmento. E recebendo essa homenagem aí, Aproveite então, Tony, porque esse momento é todo seu, tá certo? Eu quero agradecer aí a produção do seu programa, Marquinhos, e também da Rádio Capital pelo convite em estar aqui, podendo falar um pouco, né, do irreverente Tony Black. Tem um detalhe que me chama a atenção também na área profissional, é quando o Black, ele tá envolvido em uma transmissão esportiva, né? Porque quando o locutor lá, o narrador, né? O âncora lá da transmissão chama o repórter na pista lá, esse Black sai numa disparada e aí movimenta os torcedores, tanto na geral, na arquibancada, ali próximo às cabines de rádio, né? O jeitão realmente que o Black tem, só ele tem de mexer com o torcedor. Black, um forte abraço, aproveite esse momento é todo seu, muito obrigado, Marquinhos, né? Uma honra estar participando aqui do seu programa, um forte abraço, um ótimo final de semana. Beleza, Gil Paulo, Tony Black. É o grande Gil Bala, né? Isso. Gil Bala, uma figura realmente, essa voz do Gil Bala aí é um negócio realmente fantástico. E o Gil Bala era aquele homem responsável para fazer o roteiro da M para FM. E é um cara que entende muito de música, é um cara que entende muito de roteiro, é um espetáculo. Olá, galera, um abraço. Quero te mandar um abraço, Gil. E muito obrigado pelas palavras. Agora, é só aproveitando que o Gil tá me dizendo aqui, o Galvão Bueno veio transmitir aqui Brasil, não me recordo o adversário do Brasil. Até pela TV OM lá de Curitiba. Não, tinha saído da Globo ele um tempo. Eu não me recordo esse o adversário do Brasil. Eu sei que os pontos... Lituânia. Brasil e Lituânia, ele teve aqui narrando o jogo, Galvão. Então, o que acontece? O ponta de gol dele, né? Perguntou, pai, quem é esse cara aí? Levanta o público aí, quem é esse maluco preto aí? Porque Flamengo, eu levantava. River, eu levantava. Então, o cara disse, então, quem é? Ele é mesmo torcedor de quem é? Não, é um locutor, homem. Presta atenção que o rapaz tá aí com o microfone na mão. Interessante, né? Então, assim, Gil, valeu. O Gil lembrou muito bem. E Haroldo? É, Black, antes de você se reportar ao Haroldo, tem o último áudio. Ah, tá. E se fosse reportagem? Se não colocar, aí é problema. Um abraço a você. Calma aí. Essa voz você deve conhecer. Deve identificá-la. É do seu colega DTV Antena 10. M. O agente. Um abraço a você, Marquinhos Silva. Olá, galera. Um abração especial a todos da Capital FM. Vou dar aqui um abraço a você, Marquinhos Silva. Um abraço ao Haroldo Francisco. Vou me acostumar, viu, doutor? Ao Haroldo Francisco, que também é cronista esportivo, radialista dos bons, e que está abrindo espaço para homenagear uma pessoa que é ícone, né? Um ícone na crônica esportiva do estado do Piauí, o nosso querido Tony Black. Eu sempre brinco com o Black na Antena 10, que o meu pai me levava para os jogos e eu ficava vendo ele trabalhando na... Sidney, tudo bem. O Black é uma lenda viva, emoção também, mas tá tudo certo. Sidney Santos, mas deu basicamente para entender aí, né, o nosso... Olá, galera, Sidney, um abraço, né, especial. Porque se colocar novamente vai repetir até de madrugada. Mas Black, reporte-se aí ao Sidney Santos, que você naturalmente conheceu também naquela cargueira, né? Vendendo azulzinho, né, seu Black? O Sidney Santos, eu chamo de cabeça de Cujuba, não sei se você conhece Cujuba, né? E ele raspa a cabeça ali, meu amigo, Cujuba, valeu, Cujuba. Agora é um dos caras, assim, ele não usa teleprompter. Ele não usa teleprompter, é impressionante o cara, ele tem tudo na... Não, eu vou pra frente, meu amigo, cadê o teleprompter aqui? Não dá pra me entender. Ele, Rádio Capital, FM... Ele diz tudo sem ter um teleprompter, meu amigo. É um cara espetacular. Ele dá 16 resultados de jogos sem usar um teleprompter. Como é que me diz? Saber quantos gols o Flamengo fez no Vasco, quanto o River fez no Flamengo. Não, não dava. Eu entendo. É uma inteligência. É para as pessoas que estão... É um cara fantástico. Que estão em casa, teleprompter é onde você tem um texto, uma chamada Dália que você lê, né? É, você lê. Não tem, ele não lê, ele nada. Não tem, ele nada, tá tudo, né, na cabeça. Querido Tony Black, quero dizer para você, né? Aliás, data máxima venha. Eu quero dizer, Tony Black, mandaram eu perguntar aqui sobre o giro do Black. O que representou para você o Giro do Black? Depois que você responder, eu vou passar a palavra para o Haroldo fazer as honras da casa no encerramento e eu faço a minha participação. Fala aí sobre o Giro do Black. O Giro do Black foi uma ideia que eu tive quando fui para a televisão. Só, olha, eu vou começar com o Giro do Black. E o Giro do Black o que é? É mostrar o que está acontecendo na cidade, é mostrar sempre as coisas engraçadas, entende? E aí pegou. Pegou tanto que nunca tiraram esse quadro do ar. Eu vim já com ele de uma outra emissora, trouxe para outra e a outra absorveu, né? Então o Giro do Black é isso aí. É um quadro, entendeu? Hoje a gente faz, tipo aqui que você está fazendo com as personagens do rádio, a gente faz com o povo. Entende? A gente faz com a galera. Entendi. Entendeu? E Black, perguntaram aqui também, pra eu lhe perguntar, e eu vou perguntar, porque eu tenho que perguntar. Pergunte. E que quando você vai fazer matéria nos distritos, né? Quando você encontra uma pessoa assim, muito carinhosa, muito atenciosa, aí citaram aqui a Tiffany. Você falar da Tiffany. Ah, a Tiffany foi uma... Inclusive, foi uma das maiores visualizações que já deu no YouTube. É, um cara, ele... É um homossexual, é. O que acontece? Ele de dia, ele é homem, agora à noite, meu amigo, e ele só rouba tanto de traveco, né? E aí, eu fui fazer o material, meu amigo, essa deu pancada, ele disse assim, eu estou famoso porque estou com Tony Black. E aí, foi um negócio sucesso. Tomou de conta. Grande tipo. Black, honra tê-lo aqui, mas eu queria com o Haroldo Francisco, né? Que a ideia de entrevistar, de homenagear os comunicadores foi dele. Então, vamos permitir, vamos dar essa prerrogativa aí pro Haroldo fazer aí o encerramento dessa entrevista que tanta honra nos deu tê-lo aqui, cara Haroldo Francisco. Marquinho. Pois não. É... Sim. Nossa Rose, ela, você fez alguma pergunta pro nosso entrevistado, Rose? Verdade. Pois é, vem cá. Ela tava filmando vou geral passar, aqui. Sim. Vou passar essa incumbência. Rose, né, Mendes. Pra nossa Rose. Rose Mendes, certo? Que tem uma voz linda, maravilhosa. Olha o microfone aí, Rose Mendes. Exatamente. Bom, meu povo, a Rose Mendes, ela é comunicadora da Rádio Capital, apresenta ao meio-dia, Redação Capital, segunda edição. E estava aqui nos ajudando, né? Filmando, fazendo o make-off da entrevista do Tony Black. Rose Mendes, minha linda, por gentileza, fique à vontade. Olá, Marquinhos Silva. Radialista do Francisco e ao ícone Tony Black. Na verdade, a minha curiosidade é a mesma que todos têm, não é isso? Quer dizer, os melhores ouvintes do mundo, você sabia que nós temos aqui na Rádio Capital. Sim. FM Teresina? E certamente muitos deles aqui, né, em nossa capital, também devem ter essa mesma curiosidade. Mas o que me encanta, o que me deixou assim realmente perplexa, no momento em que eu o recebi, hoje, logo na entrada, é em perceber a beleza. Tony Black, eu já havia tido essa oportunidade de estar à frente com você, mas muito me encantou. Caramba, que genética! Eu gostaria de saber qual é o segredo, né, para se manter assim tão sempre jovem, não é? Sim, mas eu sou velho? Não, de forma alguma, Eu não tô entendendo. Quer dizer, eu não tô entendendo. Sabemos de sua experiência, a sua experiência. Pela sua história. Eu não tô entendendo, não, porque quando a gente pergunta assim, você já dá o indício de que você tem, por exemplo, 50 anos. Ainda tá longe ainda. Pela sua história, moleque. Não, não tem assim. Não, eu acho assim, trazendo agora. Você tá na faixa de 36. Entendi o menino. Não, o detalhe é o seguinte, atividade física. Salve o cano, né? Dele. Do lado direito, né? Sim. Atividade física, durante toda a minha vida eu não tive vício nenhum, sempre durmo cedo, entende? Nunca bebi, nunca fumei, nunca fui homem de festa, entende? Sempre 10 horas eu já estou dormindo. Então eu acho que isso É válido, hein? É, eu acho. Qualidade doutor Aurélio Francisco é um homem. Vida, hábitos saudáveis. É um homem da saúde, sabe? Se você se resguarda, se você se cuida, não tem outra, né? Você é. Mas aí eu tô passando, vou chegar aos 40, espero chegar aos 50 com essa genética aqui. Quem já foi Tony Black? Foi Tony Black. Haroldo, vou contar essa história rapidinho, porque a gente já tá passando o laço. Eu e o Kawasaki no jogo da imprensa, lá no estádio Lindolfo Monteiro, né? Aí o Tony Black, meu cara Haroldo, Rose e ouvintes, chegou próximo à trave, aí encostou na trave, fez uma expressão assim de saudosismo, aí falou o seguinte... Quem não foi Tony Black? A impressão que você tinha é que ele tinha sido um grande craque. Tony Black, que alegria tê-lo aqui. Haroldo, por gentileza, eu quero lhe dar a primazia de encerrar essa entrevista, por gentileza. Dizer da alegria, dizer da felicidade de termos entre a gente é Tony Black. Seja muito bem-vindo, Tony, e dizer pra você que é um orgulho nosso, da Capital FM, de toda a família Capital FM, é ter você compondo o nosso memorial do rádio. Repito, se não fosse assim, nós não cometeríamos uma falta, cometeríamos um crime. Eu estou extremamente emocionado com esta homenagem, muito obrigado mesmo, meu amigo Haroldo Francisco, muito obrigado, Marquinho, muito obrigado a todos vocês aqui desta emissora. Rose, olha, foi quem me recebeu ali, primeiro abraço na chegada aqui. Cara, eu estou extremamente emocionado, eu estou feliz. Eu estou feliz. Muito obrigado mesmo. Gratidão. Já, o Haroldo já encerrou do ponto de vista da formalidade, mas você disse uma vez, viu, Cabo Lopes? Cabo Lopes, viu, meu cara Haroldo? Encontramos eu, Black e o Cabo Lopes. Aí o Black pegou no meu ombro e no nome do Cabo Lopes disse assim: Black, esse. Nós somos os três pretos mais bonitos de Teresina. Isso, é verdade. Foi Black. Isso. Intervalo, tá vindo aí, é Dino Sorriso, encerramos aqui a semana Tony Black. Na semana que vem, teremos mais uma grande estrela da comunicação. Muito obrigado a todos pelo carinho e pela atenção. Informação com credibilidade é aqui. Capital Notícias. Número de financiamentos imobiliários este ano deve aumentar 8%. A projeção é da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança. De acordo com a ABCIP, 40% das operações financeiras devem utilizar recurso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A entidade revela que financiamentos imobiliários com recursos do SBPE, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, e do próprio FGTS devem fechar 2024 com concessões perto de 270 bilhões de reais. No ano passado, o valor chegou a 250 bilhões. Com relação ao uso de recursos da poupança, a estimativa para este ano é de utilização de 164 milhões de reais, um aumento de 7,4%. Se isso for comprovado, o resultado vai ser um dos melhores da série histórica, segundo a Associação. No caso do FGTS, a entidade espera o uso de 106 bilhões de reais para a compra de uma casa ou apartamento, valor 8% acima do que o que foi utilizado pelos brasileiros no ano passado. Só no primeiro semestre de 2024, os financiamentos imobiliários chegaram a 149 bilhões de reais, aumento de 30% em comparação com os primeiros seis meses de 2023. Da Rádio 2, Fabíola Altran. Continue com a gente. Daqui a pouco tem mais informação no ar. Capital Notícias. Capital FM. Ouvir a Rádio Capital FM sempre foi muito fácil. Agora, além do nosso aplicativo e site, você também pode sintonizar a Rádio Capital FM na frequência 87.9. Capital FM. Uma programação de qualidade 24 horas, com os melhores conteúdos. Com os melhores conteúdos. Cultura, esporte, notícias, músicas, entretenimento, informação, jornalismo e muitas novidades. Tudo isso em uma só rádio e com a qualidade que só a Capital FM tem. Capital! Capital FM na web. E agora, mais perto de você. Na frequência 87.9. Capital FM. Capital FM. Música, esporte, notícia. É na Capital FM. Alô, alô, você. De lá ou de cá, daqui ou acolá. Eu sou o Edinho Sorriso e tô entrando no ar. É sempre um prazer te encontrar por aqui. A gente troca sorrisos pelas ondas do rádio. Vamos escutando música boa, com alegria, com alto astral. A gente toca música nova, a gente toca música antiga, a gente recorda, a gente curte juntos aqui muita coisa boa pelas ondas do rádio. Capital FM, Teresina. Essa é a minha primeira de hoje. Leite Romário. Você veio de socorro, meu amigo. Essa é pra sofrer, viu? Hoje o dia teve 27 horas. Na minha comanda, uns 40x. Na tentativa de diminuir a tristeza que foi te ver feliz. E o prejuízo do meu celular quebrado não se compara ao meu coração que tá só um taco. Celular sem tela e eu sem amor. É que eu vi a foto, o amor da minha vida tá amando o outro. Foi pedido em namoro e eu nunca pedido. Cerveja e socorro, cerveja e socorro. O amor da minha vida tá amando o outro. Foi pedido em namoro e eu nunca pedido. Cerveja e socorro, cerveja e socorro. Tem que quebrar, viu? Pensa na manhã, bandido. É derrubado, é assim. E o prejuízo do meu celular quebrado nem se compara ao meu coração que só tá o caco. Celular sem tela e eu sem amor. O amor da minha vida tá amando outro. Foi pedido em namoro e eu nunca pedi. Cerveja e socorro, cerveja e socorro. O amor da minha vida tá amando outro. Foi pedido em namoro e eu nunca pedi. Cerveja e socorro, cerveja e socorro. FM. É nesses dias chuvosos que a saudade pinga do olho com força. Do que adianta esse frio se quem me esquenta sumiu sem previsão de volta? E volta e meia eu saio pra rua, pros botecos tomar um, arrumo os rolos por lá. Mas tô cansado de tirar essa íntima só por tirar. Difícil é encontrar um beijo pra superar o seu perfeito. Me dói só de imaginar que pior ainda pode ficar. Jorge Mateus, vai que cê arruma outro que tenha labrado.

Deus quiser. Só quem tá feliz dá aquele gritão, aê, rapaz! Capital FM, sua rádio, seu estilo. Te amo que eu ouvi ainda tinha valor. Eu ainda era uma pessoa que precisava de outra. Eu ainda colocava o coração quando tirava a roupa. E aqui na minha boca só tinha uma boca. Teimei pra uma ex atrás. Eu não trocava faculdade por boteco, não vivia nos PP. Pra uma ex, minha boca era um pouquinho mais comportada, minha cama era parada. Há uma ex atrás, eu não era essa tranqueira bagaceira que não ama mais. Há uma ex atrás, eu não drogava faculdade por boteco, não vivia nos PT. Há uma ex atrás, a minha boca era um pouquinho mais comportada, minha cama era parada. Tranqueira bagaceira que não ama mais. Chora meu gateiro varo. Gabriel Ronaldo, bebê. Aô, gaiteira. Eu ainda era uma pessoa que precisava de outra. Eu ainda colocava o coração quando tirava a roupa. E aqui na minha boca só tinha. Quero ouvir boca. Esse jeito, vem vocês aí, vai. A uma ex, eu não trocava faculdade por boteco, não vivia nos PT. A uma ex, a minha boca era um pouquinho mais comportada, minha cama era parada. A uma ex, lindo meu boy. Eu não era essa tranqueira bagaceira que não ama mais. A uma ex atrás. Eu não trocava faculdade por boteco, não vivia nos PT. Há uma ex atrás, a minha boca era um pouquinho mais comportada, minha cama era parada. Há uma ex atrás, eu não era essa tranqueira bagaceira que não ama mais. Ah, eu tava bem, até uma ex atrás eu tava bem. Um tropicão aqui, um tombo ali, mas tava bem. Agora não, hein? Agora tô só o pó. Humberto e Ronaldo cantando por aqui pra fechar mais essa sequência que ainda trouxe, entre outros, né? Traia Véia com João Gomes, Felipe Araújo com Jorge Matheus, Bruno Rosa com Cleiton e Romário, os grandes artistas do Brasil passam por aqui pra cantar só pra você que tá com a gente nessa sexta-feira. É fim de semana chegando, um ótimo fim de semana pra você. Sua rádio, seu estilo, Capital. Capital FM. O programa Roda Geral chegou para alegrar suas manhãs de sábado. Suas manhãs de sábado. Trazendo música, entretenimento, entrevistas e, claro, sua participação. Capital. Programa Roda Geral, com a apresentação de Luiz Maranhão. Todo sábado, de 8 às 11 da manhã. Programa Roda Geral, só aqui. Capital FM. O colchão Onix tem mais de 45 anos de dedicação e excelência. Referência no mercado de colchões e estofados. Nossa missão é ser uma indústria de referência nacional no segmento e produzir produtos que superam satisfatoriamente nossos clientes com conforto e bem-estar. Sempre um passo à frente com novas tecnologias para proporcionar a você o melhor conforto e qualidade. Visite um de nossos revendedores e descubra por que somos a escolha de quem busca o melhor em colchões e estofado. Você está em busca de elevar a sua autoestima e transformar a sua vida? Então você precisa conhecer a Clínica Magic Steel. A Clínica Magic Steel tem como percursora a doutora Jéssica Braga,

que eu mais quero é te amar na praia. Diz eu te amo bem na tua cara. Tá perguntando por você. Ele só volta a bater quando você aparecer. Então volta logo, que até meu relógio tá contando as horas pra te ter aqui comigo. Traz de volta o meu sorriso. Oh, o que eu mais quero é te amar na praia. Eu te amo bem na tua cara. O que eu mais quero é te amar na praia. Diz eu te amo bem na tua cara. É o Natanzinho falando de amor. Quero dizer que eu te amo bem na tua cara. O meu coração tá perguntando por você. Ele só volta a bater quando você aparecer. Então volta logo, que até meu relógio tá contando as horas pra te ter aqui comigo. Traz de volta o meu sorriso. O que eu mais quero é te amar na praia. Diz eu te amo bem na tua cara. O que eu mais quero é te amar na praia. Diz eu te amo bem na tua cara. Olha o Natanzinho chegando e cantando Amor na Praia. Pra fechar aqui mais uma super sequência da nossa sexta-feira maravilinda que só. César Menotti Fabiano, Sem Medo de Ser Feliz. Luan Santana com Luísa Sonza, né? O Coração Cigano. E ainda Hugo Pena e Gabriel, eles cantaram também por aqui. Se quiser. Capital FM. Referência nacional na educação para o futuro do trabalho e com décadas de experiência, a metodologia própria do SESI faz a diferença. O SESI forma o aluno pela experiência, por valores e por conhecimentos que vão orientá-lo para construir seu projeto de vida. Agende uma visita. WhatsApp 994556623. 994556623. SESI, pelo futuro do trabalho. Sanacli, laboratório de análises clínicas desde 1980, ou seja, há 41 anos cuidando da sua saúde. Fazemos exames laboratoriais com tecnologia, qualidade e credibilidade. Sanacli, agora estamos também no conjunto Torquato Neto 4, quadra AB, casa 38. Fone Zap 981439143 para fazer seus exames laboratoriais. Sanacli Matriz, Rua São Pedro, 1976 Centro, Teresina, Piauí. Sanacli IRP, parceria de qualidade. Capital FM, música, esporte, notícia. É na Capital FM. Agora 4:38, boa tarde. Aquelas que todo mundo gosta de cantar. Aquelas que você quer ouvir toda hora. A partir de agora, no ar, mais hits. Vamos lá, para mais uma edição das mais da nossa programação, né? As mais hits estão chegando. Quatro músicas que estão entre as mais pedidas. A primeira delas aqui, ó, dessa vez, João Neto e Frederico com Hugo e Guilherme. Tudo que tem teor alcoólico eu já tomei. Todas as cores de mesinhas de boteca eu zerei.